ZYL 275, ondas médias 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYC 696, 100,9 MHz. Frequência modulada. Emissoras da rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Olha a hora em Belo Horizonte, 5 horas em Belo Horizonte, meu compadre. Inconfidência. Hora de ouvir o som da nossa terra. Trem Caipira. Moda boa, autêntica música sertaneja. Trem Caipira. Prosa gostosa de ouvir. Na Inconfidência, Trem Caipira. Meu amigo, bom dia, bom dia. Olha, ninguém acerta, né? Ninguém acertou aí os 6 números do concurso 1874 da Mega Sena, cujo sorteio foi realizado ontem à noite em São Paulo. O prêmio acumulou, viu, compadre? Veja aí as dezenas sorteadas: 10, 28, 37, 43, 44 e 47. 10, 28, 37. 43, 44 e 47. Ninguém acertou a Mega Sena, mas por outro lado, 16 sortudos, né? Acertaram aí a quina e cada um vai receber R$ 85.000, R$ 185.109,69, né? A estimativa para o prêmio seguinte, né? O prêmio 1875 é a ser realizado quinta-feira, amanhã, né? É de 29 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal, meu amigo. Pois é, meu compadre, um abração, bom dia, bom dia. Boa sorte para você que acredita e que joga aí na Mega Sena, na quina, né, na Loto Fácil e tudo mais, né, compadre? Aquele abração aí, bom dia, vamos embora, vamos seguindo a nossa viagem, alô Nozão, abração aí, compadre. Bom dia também aí para o Vitor Donizete, o Nenezão, né, o Zito, o pessoal lá da Silvestrine Transportes, o Vitinho Marquinhos, o Rogielto, né, ligado com a gente, alô Beraldo José, lá em Rubim, um abraço, bom dia pro João Lindo também, lá de Santa Luzia, lá do Nossa Senhora do Carmo, meu amigo Matuzinhos e Dona Sônia, são os pais aí do meu amigo Rodrigo Carlos, estão lá em Santa Luzia, meu amigo Otávio Batista Nascimento, em Biritinga, na Bahia, bom dia meu amigo Luiz Barriga de Soro, né? Diz o Luiz Barriga de Soro que ele vai marcar uma audiência aí com o novo prefeito eleito, né? O Calil, Alexandre Calil, ele vai resolver o problema das capivaras. Isso se o Ibama permitir, né? Dizer que a panela dele lá tá grande lá, esperando essas capivaras. É, meu amigo, mexe, tira um fio de cabelo daquela capivara lá, meu amigo, você toma 100 anos de cadeia, viu? É, se você matar uma pessoa, não tem problema não. Agora, se você mexer com um bicho daquele lá, aí você pega uma cadeia lascada, não tem indulto de Natal, não tem nada, não tem nada. Pode trabalhar, pode estudar aí que você não sai da prisão de jeito nenhum, viu, compadre? Da cadeia de jeito nenhum. Mexe com quem tá quieto não, viu? Luiz Barriga de Soro, aquele abraço lá em Morro do Pilar, o Claudinho também da Gilza, bom dia. Vamos de música bonita aqui no Trem Caipira, 5 horas e 4 minutos na Inconfidência, chegando a Orquestra Minas e Viola. Ei, meu compadre Arnaldo Godoy tá aí, música do Zé Mulato, Diário do Caipira. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato, onde está minha raiz? Eu hoje quando acordei, fiz oração costumeira. Antes de tomar café, eu me banhei.

minha amada, eu só vivo soluçando. Distante da minha amada, eu só vivo soluçando. Canoa, sei que escuta o meu lamento. Entre soluços, devagar se perde o vento. Atirei na água o caderninho em que escrevi os lindos versos que pra ela ofereci. Canoa amiga, que das águas és companheira, desce essa onda e devolva os versos meus. Amor que terminou sem ter adeus. Vai, canoa, vai deslizando. A minha mágoa, estou chorando. Distante da minha mágoa, eu só vivo soluçando. Distante da minha mata, eu só vivo soluçando. Trem Caipira, música e saudade. Agora já são 5:12. Foi conhecer o jardim de Alá, onde nas cores da madrugada ainda canta um sabiá. Tardes morenas de Mato Grosso, a paz do mundo achei por lá. Árvores lindas e bem cuidadas, soltando flores amareladas sobre as calçadas de Cuiabá. Triste da despedida, chora a viola lá do Crespim. Deixei o Mato Grosso querido, mas pela deusa chorando é o fim. Eu fiz pra ela um simples verso, o universo sorriu pra mim. Minha viola brilhou nos campos, devido aos bandos de pirilampos, nos verdes campos lá de Coxim. Aconteceu e segui além. Em Campo Grande passei pensando, por que será que quer outra alguém? Mas um amor assim repentino, às vezes vale por mais de 100. Tratei de modo tão caprichoso aquele lindo rosto charmoso, olhar manhoso de quem quer bem. Adeus, rainha grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu conheci outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva, escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Ô, meu amigo Lemes Borracha, alô, meu amigo Lemes Borracha, tá aí meu compadre, Tardes Morenas do Mato Grosso, do Goiás e do Valderi, com Liu e Léo. Eu toquei ainda Milionário José Rico, Velha Canoa do Belmonte e a Orquestra Minas e Viola, Diário do Caipira, música do Zé Mulato. Compadre, 5:16, todos os dias nós falamos aqui da hiperplasia benigna prostática e do que você vai usar para combater, meu amigo. Olha, hiperplasia benigna prostática é natural aí, é natural o aparecimento, o surgimento da hiperplasia por causa do envelhecimento. Passou dos 45 anos de idade, não exatamente aos 45 anos, não é? Quer dizer que você completou 45 anos de idade, a sua próstata começa a crescer. Não, às vezes até bem antes, às vezes até aos 35, 40 anos de idade, a próstata começa, porque isso vai de organismo para organismo, né? Começa a aumentar de tamanho. Às vezes ela aumenta de tamanho de uma forma bem assustadora, né? Aí tem que procurar um médico realmente para saber se o problema se trata de uma hiperplasia benigna ou de uma hiperplasia maligna prostática. Mas, compadre, o certo é o seguinte, procurar um médico é sempre muito bom, né? Fazer exames aí, principalmente após os 40, 45 anos de idade. Caso tenha alguém, o seu pai, o seu tio ou irmão tenha tido câncer na próstata, né? Aí sim você deve procurar um médico um pouco mais cedo, viu? Em se tratando da hiperplasia benigna prostática, da dificuldade, né, de urinar, jato urinário fraco, que a gente fala todos os dias aqui, ardor, queimação na hora de urinar, existe um produto no mercado que a gente fala deles aqui aproximadamente 8 anos, meu amigo. 8 anos que eu falo aqui e muita gente, muitos amigos. Meu amigo Lemes Borracha já usou e já comprou para dar de presente para muitos amigos aí, né? Vicente Faú também, meu amigo Hélio da Viola, Eustáquio Maciel. Eustáquio Maciel outro dia fez um comentário tão bonito aqui a respeito do Liprost. Múcio, produto bom, garantido. Pedi, chegou no dia marcado e o pessoal é nota 10 realmente lá que trabalha com Liprost. Meu compadre, eu só te pergunto uma coisa, né? Não adianta você vender gato por lebre, né? Você tem que ser sincero, transparente aí nessa relação, ainda mais numa relação de consumo hoje, onde existe um código de defesa do consumidor aí, que realmente a mão do código de defesa do consumidor é pesada, meu amigo. Você não pode vender, não pode enganar as pessoas, nem deixar que as pessoas sejam levadas ao engano, né? Nem tentar maquiar. É a mesma coisa, vai vender um carro aí, chega perto da pessoa e fala, ó, esse carro tem um defeitinho aqui que eu não encontrei. Tem um zumbido aqui, você leva para o mecânico, você olha aí, viu? Então você já mostrou a transparência no negócio, né, compadre? Agora, se você vende um carro com motor escondido, você sabe que o motor do carro vai pifar daqui a... Você já entupiu lá de palha de aço, né? Colocou óleo grosso no motor, aí você tá dando uma de picareta, né? Aí você é um bandido realmente que tá tentando passar um veículo que vai dar problema na mão do outro, né? Aí não. Então é o que a gente fala do Liprost aqui, meu amigo. Nenhuma reclamação do Liprost, só elogios. Então, se você anda aí com a hiperplasia benigna prostática, já tá incomodando, cuide da sua saúde tomando Liprost. Anote o telefone 36745566. De qualquer parte do Brasil você pode ligar. Pode ligar aí da Bahia, de São Paulo, viu? 31 36745566. 31 36745566. É só ligar e pedir o Liprost, meu amigo. 5:19. Dia após dia, milhares de produtores utilizam desde métodos simples a tecnologias avançadas para produzir alimentos e matérias-primas que são transformadas em combustíveis, tecidos, móveis, remédios, sempre conservando a natureza. O sistema Faeng representa este setor que produz mais de 40% da riqueza do nosso estado. Sistema Faeng Senar Minas, a união e a força do campo. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Ô, meu amigo, ontem nós recebemos aqui a visita do Rio Preto, né? O meu amigo Rio Preto é o Tenente Primo. E o Tenente Primo aqui em conversa aqui fora dos microfones, ele virou e falou, ô, Múcio, aquele compadre seu, aquele amigão seu lá de Araxá, o Joaquim Barbosa, já terminou a música da Capivara, né? Da Capivara da Lagoa da Pampulha e dos seus, né? Aquele bichinho ali que... aquele carrapato, né? Carrapato estrela, né? Carrapato estrela, né? Bem que tá perto da toca do Cruzeiro, Nanda. Tinha que ter estrela no meio, né, compadre? Eu falei, ô tenente primo, não terminou não, viu? Que ele tem, aliás, ele tá com quatro músicas, quatro letras diferentes a respeito do carrapato estrela e da capivara, mas toda hora esse já virou um engodo, né? Parece novela mexicana essa questão das capivaras na Lagoa da Pampulha. Ibama fala que não pode tirar, a prefeitura quer tirar, não tira, aí vem uma ordem, uma liminar, vem uma ordem judicial, agora a associação vai à justiça informar sobre permanência de capivaras. Documento destinado ao Tribunal Regional Federal de Brasília solicita que a Prefeitura de Belo Horizonte seja intimada a apresentar o que está sendo feito para viabilizar a retirada dos animais. É uma novela mexicana, viu? Então, coitado do compositor. O compositor não tem culpa, ele já tem quatro letras, mas o compositor precisa mais ou menos de ter uma ideia, né? Começo, início, né? Meio e fim. Pelo menos da quando foi aquela coisa da Simone lá, que jogou o filho na Lagoa da Pampulha, né? Aquilo ali foi fácil, né? Porque já estava escrito, a letra da música praticamente já estava, foi feita aí pelo Adeir Joãozinho e o Deus me livre, né? O Deus quer, pois é, alô Deus quer, bom dia, bom dia. O Joaquim Barbosa tem quatro letras dessa da Capivara, Lagoa da Pampulha e também aí, então ninguém sabe o final disso, o que que vai dar, já vem se arrastando aí desde 2013, né meu amigo? Compadre, um abraço, bom dia, vamos embora que eu tô falando demais, vamos embora, vamos tocar aí meu amigo aqui na Inconfidência, vamos aí trazendo, pode tocar o Jales e Soares, aí me pediram essa música outro dia, Paletó de Boiadeiro aqui, música do Pedro Bento no Trem Caipira, olha a hora Brasil, na Inconfidência 5:22. Um peão de boiadeiro certo dia resolveu o seu cavalo de raça na cidade ele vendeu. 4.000 cruzeiros novos foi o quanto recebeu. Pegando aquele dinheiro falou pros seus companheiros: hoje quem paga sou eu. Primeiro bar que entrou com seus amigos do lado, gastou 50 cruzeiros do dinheiro arrecadado. No bolso do paletó o resto ficou guardado. Nesse dia ele abusou, tanta pinga ele tomou, que ficou desnorteado. Quando chegou na fazenda já era de madrugada. Chegou sem o paletó, não se lembrava de nada. Não sabia onde perdeu, falou pras companheiradas: o que eu sinto mais na vida é a oração da Aparecida que eu trazia bem guardada. O paletó na estrada pelo vento era levado. Os carreiros que passavam pra não ver os bois assustados chuchava com o ferrão e pros barrancos era jogado. Até o andante que passou com desprezo ele chutou o tal paletó rasgado. O peão um certo dia por ali tornou passar. Um espanto ele avistou no meio de um arrozal. eram Judas balançando num galho de cambará, servindo de espantalho todo molhado de orvalho, seu paletó tava lá. Aquele paletó velho que a poeira escureceu, a pessoa que achou em seus bolsos não mexeu. Tava lá todo o dinheiro, é a oração que ele perdeu. Sei dizer que depois desta cumprindo uma promessa, nunca mais ele bebeu. Cinco e 26. Formaram dois combinado, o tímido quebra-dedo e o tímido pé rapado. A bicharada reuniu, formaram logo seus quadros. Nós fomos ver esse jogo, por ser um jogo falado. A bicharada pediu pro jogo ser radiado. A estação do lugar, PRJ bichado, o speak era um jumento. Rapaz, filha, preparado. E às 15 horas da tarde o jogo foi começado. O time do quebra-dedo tinha fama de campeão. Sapo jogava no gol, beck de esfera o leão. Cavalo beck de avanço, o arfo esquerdo friá. Friado de center arfo, arfo direito gambá. A linha tava um perigo, na meia jogava o rato, no centro jogava o tigre, na outra meia o macaco, na esquerda jogava o bode, direita jogava o gato, e pra atuar de juiz foi convidado o lagarto. Boa tarde, senhoras e senhores, mas que bicharada gorda, barbaridade. O tigre deu a saída, coelho foi pra tirar. O tigre passou pro bode, mas quando ele foi chutar, puxaram a barba do bode e o bode foi reclamar. Juiz falou que não viu, cachorro já quis brigar. A cabra mulher do bode xingou o juiz de ladrão. Torcida do quebra-dedo fizeram reclamação. A capivara acudia, pegaram a xingar o leão. Preguiça da varriçada, de seu sapo de carção. Lagarto que era um juiz, na hora dele apitar, tinha engolido o apito, não pôde o jogo parar. A torcida entrou no campo, de balde, faca e punhal. Comeu direitinho, mataram três no lugar. O bode ficou ferido, mataram o beque leão. Rasgaram a saia da cobra, cavalo quebrou a mão. O sapo saiu correndo, jogou-se no ribeirão. Porque na hora da briga, ele ficou sem carção. O jogo não terminou, por isso ficou empatado. E agora nós vai falar arfo viado. Nervoso ele dizia, entre suspiros e ais. Ai meu Deus do céu, que estupidez, que jogo bruto, assim não jogo mais. Você está ouvindo Trem Caipira com o compadre Múcio Bolivar. 5:30. Foi feita minha viola pandangueira. O pé da cana que cresce, a a pé formando torceira. É desse pé que bebemos as caninhas de primeira. Chachado, dança frevo e da capoeira. É de caboclo devoto, é o pé que passa a fogueira. É de quem dança o catira, é o pé que levanta a poeira. É que piririca o couro, é o conhecido pé de arueira. Bebe, bebe vento, não tem salve, não tem sola. Não tem calo, não tem unha, nenhum dos dois chuta bola. É de bode, é carro antigo, é de santo, ganha esmola. É de chinelo, é o violeiro que canta frango com viola. É de ladrão traquejado, é pé macio ou pé de gato. É pé que não faz ruído, mesmo estando de sapato. É que pisa silencioso, é o pé da onça no mato. É famoso, é o pé do rei que ganhou o tricampeonato. Meu compadre, tô aqui com meu amigo Hélio da Viola aqui no telefone. Já desligou aí, Hélio? Então tá, um abraço, viu? Tchau, fica com Deus. Olha, meu compadre, nós ouvimos aí Geraldo Viola e Pantanal, pagode do pé do Geraldo Viola. Gil e Guaxupé fez o futebol da bicharada do Rolando Boldrin. E Jales e Soares, paletó de boiadeiro do Pedro Bento e do Gomes. A Inconfidência cada vez mais perto de você. Acesse o site inconfidencia.com.br. Áudios dos programas, notícias e destaques da programação. A Brasileiríssima também está no Twitter. Saiba o que acontece nos bastidores dos programas e participe das nossas promoções. Siga-nos twitter.com/inconfidenciafm. Estamos apresentando pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Ô, meu amigo, tá aqui na página do G1, Donald Trump, né? Surpreende. E já eleito, já é o novo presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Donald Trump, aquele cabeludo lá, aquele, né, que estava concorrendo lá com a Hillary Clinton, né, compadre? Pois é, Donald Trump é meio malucão, né, compadre? É meio, gosta de guerra, gosta de, né, negócio é Estados Unidos para os norte-americanos mesmo, né, para mais ninguém, meu compadre. Então, um abraço, bom dia para você que você tá pensando aí, né? Eu não sei o que que os analistas vão dizer aí, mas você que tá pensando aí para os Estados Unidos aí de forma ilegal, toma cuidado, viu? O homem acabou de ganhar lá e disse que vai fechar as fronteiras mesmo, vai fazer um tamanho de um muro lá, que nem aquele muro que dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, né? É fazer um muro lá no México, lá, dividindo para ninguém passar pelo território mexicano para poder adentrar aí o território norte-americano, né, compadre? Donald Trump já está eleito aí o novo presidente dos Estados Unidos da América, né, compadre? Pois é, isso aí não vai ser bom no bolso da gente, eu não sei não, viu, compadre? Mas no bolso da gente aqui vai acabar mexendo um pouquinho. Amigo, um abração, bom dia para você ligado com a gente em todo o Brasil. Vamos embora, vamos seguindo a nossa viagem, né? Meu amigo Deus Quer tá lá, não sabe, tem o Deus Quer e eu quero convidar aqui Deus Quer e o seu amigo lá, o Deus Me Livre, né? A nova dupla que surgiu aí, Deus Quer e Deus Me Livre. segundo informações do meu amigo Marlito, né? O que acontece na cidade aí, o Marlito é o homem da boca quente, né? Fala, sabe as novidades, então agora acabou de surgir aí, Deus quer e Deus me livre. Estamos aguardando aqui. Alô, Hélio da Viola e Pedro Alvarenga, bom dia, Pedro Lírio, bom dia, meu amigo Diogo Ramos, lá na sala, lá no Mercado Novo, né? Com a sua escola de viola lá. Alô, Raimundo Mendes, bom dia pro meu amigo Fernando, o Fernando Galego, né? O Fernando, como que é? Fernando Viola, né? É, Fernando, conhecido também como Fernando Jiboia. Ô, compadre, vamos embora trazendo aí Gino e Geno. Cala a boca aí, Marlito. Fica calado, meu amigo. Gino e Geno, meu amigo Doca. O Doca tá aí me contando tudo também. Gino e Geno chegando aqui no Trem Caipira quando são 5h36. Eu fui roubar uma moça numa fazenda em Goiás. O perigo era grande, a moça linda demais. Por uma mulher bonita, o que um homem não faz? A minha mulher amada é bastante vigiada por capanga e capataz. Só me encontrava com ela à noite às escondidas. Combinamos em fugir, nossa única saída. Marcamos o dia e a hora e unir as nossas vidas. Na fazenda ao pé do morro, lutei com 8 cachorros. Que luta mais divertida. Cheguei na fazenda dela, cachorrada percebeu. Dei logo ao meu encontro, foi aí que o pau comeu. No cacete na pernada, quase um cachorro tremeu. No pico de minha bota, cachorro deu cambalhota. Adivinha quem venceu? Lá no quarto dos fundos, ela estava na janela. A lua brilhou em seu rosto, parecia Cinderela. Ela pulou em meus braços, saí correndo com ela. Com a habilidade de um gato, vamos por dentro do mato, pulando cerca e pinguela. Ah, paixão! Tô nos braços da morena. Depois de tanto perigo, hoje eu falo com franqueza. Tenho uma mulher bonita, mais linda que uma princesa. Eu sei que ela me ama e tenho toda certeza. Por eu ter tudo no tato, meu sogro é meu puxa-saco e me liberou sua riqueza. Cinco e trinta e nove. Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão, e aprendi desde criança a honrar a tradição. Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo, mas viveu folgado em fim. E quando alguém perguntava do que ele mais gostava, o velho dizia assim: churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco, bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. E

É, e também meu amigo Joãozinho do Acordeon. Alô, Joãozinho do Acordeon, aquele grande abraço. O Deus Quer me ligou aqui dizendo que a dupla Deus Quer e Deus Me Livre acabou, porque o Deus Me Livre foi lá para os Estados Unidos com a vitória aí do Donald Trump, né, compadre? Alô, Brasil, bom dia, 5h45. Dia após dia, milhares de produtores utilizam desde métodos simples a tecnologias avançadas para produzir alimentos e matérias-primas que são transformadas em combustíveis, tecidos, móveis, remédios, sempre conservando a natureza. O sistema Faeng representa este setor que produz mais de 40% da riqueza do nosso estado. Sistema Faeng Senar Minas, a união e a força do campo. Estamos apresentando, pela Rádio Inconfidência, Trem Caipira. Amigo, olha uma notícia boa aqui, uma notícia boa. É, a Caixa Econômica Federal, né, reduziu aí as taxas de juros para os imóveis, né, imóveis financiados aí. Então, você, pessoa física ou pessoa jurídica, você vai poder comprar um imóvel aí financiado pela Caixa Econômica Federal e vai pagar menos juros. O banco reduziu as taxas dos financiamentos imobiliários e diminuiu a cota mínima de financiamento dos imóveis comprados dentro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né? Apesar de que a redução não foi essas coisas não, mas já ajuda, né, compadre? As taxas para pessoas físicas passaram de 11,22% para 9,75% ao ano para imóveis do Sistema Financeiro da Habitação de Menor Valor, e de 12,5% para 10,75% ao ano para os imóveis do Sistema Financeiro Imobiliário, de valor mais alto. Tomara, né, que reduza mais e mais aí, né, compadre? Porque reduzindo, você investe, né, você vai, aquela sonhada, aquele sonho, né, da casa própria, aí você anima, né? E com isso movimenta todo o setor aí da construção civil, e é muita gente que trabalha nesse setor aí, né, compadre? Gerando mais empregos aí para o povão, né, compadre? Com certeza. Meu amigo, um abraço, bom dia para você. Alô, meu amigo João aí de Léus, bom dia também aqui pro Dadinho, né, meu amigo Dadinho. Dadinho tá ligado com a gente lá na fazenda do seu Mauro Janeiro, né? Alô, Dadinho, alô, Teté, né? Um abraço aí pro pessoal. Meu amigo Brás Costa também tá ligado com a gente aqui na Rede Inconfidência de Rádio. Bom dia aí pra minha amiga Arlete Honickman, né? Arlete tá ligada com a gente aqui no Trem Caipira também. Um grande abraço, minha amiga. Que Deus abençoe aí. Alô, Dona Maria Duarte. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, o advogado Reginaldo Salvino. Hoje é aniversário do Reginaldo Salvino, é aniversário também do meu amigo Cleiton Ferreira e do jornalista Som Salvador. Alô, alô, Som Salvador, é grande amigo aí, é companheiro da Rádio Capital, né? Extinta Rádio Capital aqui em Belo Horizonte. Um abraço, parabéns ao meu amigo Som Salvador, fazendo aniversário no dia de hoje. E o doutor Reginaldo Salvino também fazendo aniversário hoje. Meu compadre do Trem Caipira, chegando agora de No Franco e Moraí, eu toco aí os Defensores da Viola, meu compadre. 5h50. O estado de São Paulo eu conheço passo a passo. nele já ganhei dinheiro de guardar em grandes maços. Ganhei também amizades de homens pobres e ricaços. Vou falar de alguns deles que merecem meu abraço, começando por João Félix de José Bonifácio. Quando eu chego lá em Franca, a violada principia com o parceiro Tiãozinho, escritor de poesias. Tem também o Luiz Antônio, o cantor das noites frias. Ele é um grande seresteiro que meu corpo até arrepia. Pra dizer bem a verdade, é um mestre de cantoria. Defensor da bandeira 13 vistas. Ele com sua família qualquer coração conquista. E não ser doutor de nada, nem tampouco ativista. É um forte empresário e também ecologista. Meu amigo Cascatinha, estupendo cancioneiro, Zé do Cedro e João do Pinho, estimados companheiros, Zé do Rancho conhecido por este Brasil inteiro. Joaquim Moreira, o poeta Geraldinho sempre honrou nossa bandeira. Otaviano e o Tavares é uma dupla de primeira. Não posso falar de todos nesta trova derradeira, mas envio meu abraço à violeirada brasileira. E 53. Tem violeiros por aí que envergonha a nossa raça. No estilão do pagode, os dedos se embaraça. Perde o pique da viola e o batido não tem graça. Procure fazer direito, mas se ver que não tem jeito, peço a vocês que não faça. Pagode precisa ser respeitado. Quem criou sempre deixava os seus fãs arrepiados. Agora vem os chupins copiando tudo errado. Não adianta ter vontade, tem que ter capacidade pra dar conta do recado. Criadores já foram, precisamos dar sequência pra esse estilo bonito não cair na decadência. Siga o caminho certo, usando a inteligência. Pegue o disco, vai ouvir, pra vocês adquirir um pouco mais de experiência. Deixo aqui a carapuça procurando um pretendente, servindo se manifeste bem aqui em minha frente. Só critico quem não presta, parabéns aos competentes. E no braço da viola, no pagode da escola, e alegra muita gente. Confidência, Trem Caipira. 5:56. Muito tempo ando no campo, muitos anos que eu canto. Não há boca que não tampo de intriga entre tantos, na viola sonrei. Na viola sonrei, no pagode eu também sei. Pagode não tem dono, nem coroa, nem patrão. Se estiver no abandono, vem cantar, se não tem sono, que eu vou acompanhar. E eu vou acompanhar e a viola pontear. Olha meu descanso, de tocar eu não me canso. No pagode, no balanço, a noite inteira eu canto e danço. Quem quiser que venha ver, quem quiser que venha ver, até o dia amanhecer. Coisa eu te digo, pra lorotas eu não li. Eu não tenho inimigos, tenho mais de mil amigos que a viola me arrumou. Que a viola me arrumou e o pagode confirmou. Alô, alô, Brasil, bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo Nozão, lá em São João do Pacuí. Alô, meu amigo Hélio da Viola, bom dia, bom dia, bom dia também aqui pro meu compadre Vicente Faú. Tá ligado com a gente aí lá no Anel Rodoviário. Um abraço, meu amigo, vai com Deus, que Deus te abençoe e proteja aí, viu, compadre? Amigo, nós ouvimos aí Delvecchio e Pedrinho, o pagode não tem dono. Ainda toquei também Cativante Continente, Carapuça de Violeiro, do Ribas e do Continente, e Dino Franco e Moraí, Defensores da Viola, música do Dino Franco em Belo Horizonte, 5:59, 5:59, meu compadre. Assim chegamos ao final de mais uma viagem do nosso Trem Caipira, que volta amanhã às 4 horas da manhã. Amanhã estarei aqui acordando todo o Brasil com você a partir de 4 da manhã. Obrigado, Rodrigo Carlos, aí na mesa de áudio. 6:57, dentro de instantes nós teremos aí o Jornal da Inconfidência. ZYL275, ondas médias 880 kHz. ZYE521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYC696, 100,9 MHz, frequência modulada. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.